6 Alpha, short of Juliet. 746 at your left now, Juliet 1002. Juliet, gate 02, what is it? Desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000 livre LS, prisão 70. Turma 805, chame o centro Recife. Frequência 12085, alterne 2545, Golo 805. 2685, 2545, obrigado, boa. Boa noite. Salvador, gol 1704, cruza 170 para 150. Gol 1704, acione identificação, chegada Mari, desse mantém o nível de voo 050. 1017, o ajuste. Ok, para 50, na Mari, 1017, o ajuste. Aí deu. Bahia da Charlie Charlie Serra. Desça para 25010, Charlie Charlie Serra. 2500 Charlie Serra. Boa noite, 353 no Santos, tenente da informação. Fiz o 70, autorizado LS, 286. 286, boa noite. 380, peso Zulu 41, pista 90, curva à esquerda, saída Momotrova. Controle 120.8 e o transponder é o 5554, 353, 17. Autorizado Belém, 380, Peugeot 41, 190, decola, curva esquerda, Momotrova. 208 é o controle, 5554 é o transponder. Correto, trip, chame pronto. Oi, boa noite, da 3170, estabilizado, baixar travado. 3170, tem livre pouso, pista no zero, vento calmo, ajuste no 017, pista molhada. Livre pouso, pista no 0, no 0, 1, 7, ajuste 3170. 1606 para pushback acionamento na posição 05. Autorizado, no 606, chame táxi. Autorizado, chamar para o táxi do 1606. Solo ao 02, táxi à direita, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da para o táxi, gol 1606, PLBG 105, autonomia de 4 horas e 30, alterna Fortaleza. Afirmativo, 1500 metros, ajuste 1017, aponte rotatória, Telestar de Serra. Serra. Sem espaço ainda, até o ponto de espera, gol 1606. 3170, dá passagem ao gol à sua esquerda, pois prossegue Juliette, portão 612. Após o gol, Juliette 612, 3170. Salvador, Bom dia, Gol 1714, sinal da 10, baixar e travar. Gol 1714, tem livre pouso, pistão no zero, vento calmo, ajuste no 097. Livre pouso, Gol 1714. Gol no 606, tá pronto, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera no 606. Vai bater. Pague Thiago Serra Chimetur, Reno no 86. Obrigado. Agora, papai, Tano Serra. Bom dia. Charlie Sierra, continue a aproximação final 97, reposta 3 milhas. Serra. Avisar algum campo, Charlie Charlie Sierra? Afirmativo, completamente. Mande 050, 3520. É possível manter a proa de Itap? Autorizado, 3520. Itap, graças. O vento é 030 nós, 159. Quatro nós. Confirme. Quatro por mal vento. 030 graus com 5 nós. Ah, sim, vai ser. Salvador, muito boa noite, é o Gol 994. 994, Maceió, aguarde a cópia, o ajuste no 097, bom dia. Bom dia, pedra prevista, senhor. Puca. Puca. Papa, o meu Charlie, Charlie Sierra, tem livre pouso, pista 17, variável com 5 nós. Terra. No 606, alinhar e manter. Alinhar e manter, no 606. Salvador, muito boa noite, é o Gol 1896, está sentindo a informação Bravo, autorização João Pessoa. 1896, guarda cópia, número 2, muito bom dia, o ajuste no 097. O 1907, número 2, aguardando no 896 da Gol. 1794 da Gol, São Paulo 10, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Direita, Alfa, Juliette, portão 5, Gol 1714. Decolagem autorizada, 050 graus com 4 nós. Livre decolagem, Gol 1606. Charlie, Charlie Sierra, solo aos 1-1, pátio da Aerostar, confirme. Foi entendido. Utilizado aí o backtrack e frequência livre estacional. Charlie, Charlie Sierra. Aos 1-2, controle 120-8, boa viagem. 08, boa. Oi, Salvador, bom dia, voo 1606. Bom dia, voo 1606, contato radar, se vou manter o nível de voo 390, saída para o carro. Vou necessitar manter a proa por 10 milhas, voo 1606. Ciente, está livre de desvios, após voo direto do Jamo. Após, vai voar adiante, Jamo, voo 1606. Possível para 3520 direto Duna prosseguindo a defesa? Eu já estou na proa de Duna, desça para 2000 pés, 1017 ajuste. Que Duna com 1097 2000, graças. Salvador 994, já teria nossa autorização, senhor. Pisado Marcel, nível 350, Paralisco 58, pista na zero, curva à esquerda da saída Pucaracaju. Controle 120-8 e o transponder 5547, o voo no 994. Pisado 350 na Pucaracaju, decolada 10, curva à esquerda, 1208, acena 5547 pela Uber, o 58, voo 994. Correto, chama pronto, 1994. Tá pronto, para depois tiver cancelamento, 994. Portão 3, autorizado, chama o táxi. Chama, né? 1896, cópia. Pronto, siga, senhor, 1896. Salvador João Pessoa, nível 370, para o ISC 58. Pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120-8 e o transponder 5551, gol 1896. Ok, Adriano João Pessoa, nível 3-0 pela Upper Whisky 58. Pista 1-0, meia curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 1-2-0-8 é o controle 5-5-5-1, transponder, voo 1-8-9-6. Confirmando, esquerda após, portão 4, chama pronto. Esquerda após, portão 4, vai chamar pronto, 1-8-9-6 da gol. Por hora, chama o gol fazendo a proa de repasse pro 606, comandante? Aguarde. Foda. Salvador, o 1896 está pronto para o pushback acionamento no 04. 96 aguarda para iniciar no 4. Está aguardando no 896. Chame Recife na frequência 2085, alternando 2545 para a proa direto de par. 2085, 2545, alterna com o 1606. O controle de outro 3520 vai nesse tempo. Pequeno desvio à esquerda para depois reapurar a posição toda. Sente. Direita até o ponto de espera, reporte pronto. Direita, ponto de espera, reporteiramento pronto, 994. 1896, portão 4, ordem que de solo, aeronave da Augusta, deixando o pátio. Está livre, inicial, puxa e acionamento, chama para o táxi. Ok, foi coordenada, livre, chama para o táxi, 1896 da Gol.